3, reduza para 180 nós. Reduzindo, 353. Estabilizando o localizador, pista a vista. Durante a aproximação, chame 2-386, bom pouso. 2-86, obrigado. 3153, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro 9020, informe no curso do localizador. 2000 pés, o altímetro agora é 1020, autoriza o procedimento para informar, 3153. TAM 3890 na remota para pushback e acionamento. 3890, remota no 3, autorizado, champanhe e chitax. Autorizado, puxa acionamento, 3890. Grau 099, tráfego avistado, autorizado pouso pista 190, booking legal no 020. Seguinte, livre pouso pista 190, 9910. Qual que é o nível que o senhor tem a bordo aí para Porto Seguro? 05, ciente, um minutinho, cópia. Já solicitar. Ok. Cinco 808, passa nível 160. Chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 1288, 260, web 6508. Solo Gol 804, posição 10, para pushback e acionamento. É o número 2 no setor, aguarde no 804. Guardando 804. Olá, Salvador, bom dia, voo no 607, está no portão 9, está ciente da Kilo, para autorização Guarulhos. 607, um minutinho, cópia. Força Aérea 2733, na minha escuta. Salvador, bom dia, é o Triple 5514. 5514, aguarde cópia. Aguarde. Força Aérea 2733, está pronto para cópia? Autorizado para Porto Seguro, nível de voo é o 105. Vai prosseguir visual e rota. Sai no corredor axé, curva à direita, pista 10, 0274 é o código, 0274 e o controle 1208. Correto, 2733, livre acionamento, já treino de táxi. Confirmar a saída prevista por 5514, só. Para Aracaju? Aracaju, sim. Para Aracaju? Para Aracaju, por gentileza, coordenar o nível 140? 140 vai ser coordenado, assim que aparecer o plano, tá ok? Ainda não tem no sistema. Senhora, muito obrigado. 1607 da Gol, tá pronto para a cópia? Pronto, cópia no 1607. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Pezulu no meio, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5052 e o controle em 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu no meio, rota do plano. Decola da El Leda Bridge, curva à direita, transponder 5052 e o controle 208, gol 1607. Correto. Sebastião para puxa acionamento. Camarão, obrigado. Bom dia, Total. Táxi autorizado Alfa Kilo Pat 3. Paulo, bom dia, pra cargo 9832. Confine. Bom dia, o APSA 9832, informação Kilo. Solicito 370 para Recife. Nossa estimada de cálcio fora seria os 10. Está um pouco adiantado. Tá ok, para os 10 a próxima, ainda no teu plano sistema. A subida para Recife é a Pucaracaju. E assim que eu tiver plano sistema, paga a cópia, tá ok? Obrigado, na escuta. Solo T3. 890, 627, 67 a bordo, alterna Natal, 4 horas e 31 minutos autonomia para o táxi. Táxi, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2286. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 118, decimal 6, o TAN 3890. Bom, 804, puxa sendo no 10, chame para início táxi. Livre o puxo, gol 804. Bom dia, sou o Salvador, 35 horas 7 tanques. Informação Kilo, quanto for possível, Brasília, portão 4. 35 no 7, autoridade Brasília, 360, via Pesolu no 7. Árvore LF é a subida, curva à direita após a decolagem. 5053 é o código, 1208 é o controle. Beleza, confirma o nome da saída, por favor. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo e após Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Compreendido. Então no perfil da Arbor, após Elefa, curva direita após autoridade 360, via Apesuna, Tec da Brasília. 208, o controle de Salvador, 5053 transponder. 35 no Tec. Então 35 no 7, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 3507, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Obrigado. Força Aérea 2736, táxi autorizado até o hotel. Chame na hotel para o cruzamento. Me confirme o seu OB, por favor. 37. Saúde, Salvador. Bom dia, estou 3153. Foi o TAN 3153 que chamou o som. Afirma, bom dia. Bom dia, TAN. Tá autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 612, é? Alfa, ingresso Juliette pro 612, 3153. E Salvador, TAN 3890, ponto de espera da 10 para a decolagem. 3890, vento 1970 graus 099, a linha e decola. Autorizada a linha e decolada a pista 10. 3890. Autorizada a linha e decolar a pista 10. Salvador Azul 4069 no gate 8, quanto para pushback acionamento? Tá no portão 84069. Firmativo. Ciência, aguarde. Para táxi, gol 804, POB 172, 172, autonomia 0347, alterna Campina. Aguarde para iniciar táxi 1804. Vai aguardar, o 804. 1804, táxi autorizado, Alfa Juliet, Pátio Principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, Chameteu 1806. É Pátio Principal, Índia e Alfa, ponto de espera 1806, o gol 1807, bom dia. Fox, bom dia, eu já tenho a cópia aqui. Qual que é o plano, qual que é o pátio que se encontra? Sente a subida prevista, é a da El Leda. Aguardando cópia. Seria a previsão para o 4069, vou passar aqui para você. Está guardando apenas a passagem do TAM retaguarda para iniciar no 8, tá ok? Acabou de passar, do gol, corrigindo. Pode iniciar no 8, chama para iniciar táxi 4069. Vou iniciar, chamar táxi 4069, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, bom, 7-1-5, sem desafio, loteria, nossa autorização está na Brasília. 7-1-5, seja guarde. Controle Salvador 3890, 2500 pés na Puca, Aracaju. 3890, contato radar, Sulfa, Nil 330, perfil Puca. 330 na Puca, 3890. Controle Salvador, muito bom dia, gol 804, ponto espera no zero, pronto. No 804, ali mantém pistola no zero. Ali mantém 804. TAM 3890, decolado aos 34, controle 120 decimal 8. Pronto a cópia, o 5514. Autorizado Aracaju, 140, via Golf 677, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 0273 é o código, 0273, e o controle 1208. Autorizado Aracaju, 1140, via Golf 677, cumpre o perfil da Pucaracaju. Cola com curva esquerda, aciona 0273, corrigindo, e 1208 é o controle. Reto trip, chama para posicionamento. Tamará, 5514. 804, vento 170 graus 099, autorizada a decolagem da pista 10. Livre decolagem da 10, 804. Táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 186, 4-0-9. Apta cargo 9832, está pronto para cópia? Copia. Está autorizado Recife 370 via Peruíque 58. Pucaracaju é a subida, curva esquerda após a decolagem, 5075 é o código, 1208 é o controle. Autorizado, Recife 370, conforme a rota do plano, para o Whisky 58, decola na 10, na Pucaracaju, com curva esquerda, 5075 e o controle 208, APSA 9832. Chão para pushback e acionamento. Tá barato. Solo Salvador, 735, na 7, função 4, pushback. 3597, sente, aguarde. Aguarde. 4, decolado aos 38 e controle em 120, decimal 8. 208, bom dia, manda serviço. 5-4. Salvador, bom dia, 1804. É, Puca Conde, o 5-4, é isso mesmo? Negativo, apenas Conde, Conde com curva esquerda. Ah, Conde com curva esquerda, tá, tá modificando aqui. Salve, é o Força Aérea 3733, tá na hotel, solicita a coordenação para decolar a partir da hotel. 733, afirmativo, vai chamar a partir da hotel agora, a torre em 186. 186, muito grato, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4069, ponto de espera da 10. 4069, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera da 10. 10. Força Aérea 2733, pode alinhar e manter a interseção aí entre pistão no 028 e Taxway Hotel. Ali mantém, no terço médio da pista, o 2733. Alinha e mantém. Para o gol 9795. Já tem a cópia, tá pronto? Primativo. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso Luno 7. Subida Argo, Elefa, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5062 e o controle 1208. Autorizado 360, peso Luno 7, Argo, Elefa, primeira curva direita, 5062, 208, 9795. Correto, sobre a pushback e estacionamento. Levantaram. Bom trabalho, 3290. Força Aérea 2733, o vento 170 graus 08 nós. Quem negar 1020, autorizado a decolagem da pista 9. Tá livre de decolagem, pista 9, Força Aérea 2733. Salvador, gol 164201 para pushback, estacionamento. Número 2 no setor aguarde. 7942. Alfa Eco Fox, está pronto para a cópia? A 2733, decolou os 41, vai curvar à direita, vai ser transferido após o cruzamento da final da 35, o Força Aérea 2733. Aí curvando à direita, paciente, 2733. O 733 é autorizado para o cruzamento da final da 35. Reporte eixo livre. Autorizado cruzamento da 35, reportarei eixo livre. Força Aérea 2733. Bordo 1-42-440 com fim. Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 186, bom dia. 2733, controle 120, decimal 8. Hora 208, posto aéreo 2733. Azul 4069. Vento 170 graus 062 nós, autorizado a decolagem da pista 190. Tráfego decolou, ingressou no corredor axé, não interfere com a sua saída. Centro de decolagem do 4069. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, bom dia, aproxima o corredor axé 2733. Prosseguindo no axé 2733, fala possível a proa de Coral. Então presente, então, voo direto Coral. Está presente, direto Coral 2733. Salvador, vou 1979 para o estacionamento no 02. É o número 2, aguarde no 7 no 5. Vada. Vitor Charles, hotel, confirma o pátio que se encontra. Sente, aguarde. A pessoa teria previsão de iniciar o táxi? Afirmativo, solicito o táxi, TB02, 2h40, alternando Natal. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 186, 89832. Solo Zorro 607, portão 9 para o feedback e acionamento. O 9 autorizado, chame para início táxi. Chamará. Recife, frequência 1251, no alterno 3325, boa viagem. É o 251-3325-2804. Positivo. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4069, nada. 4069, acione 5046. Azul 4069. Azul 4069, contato radar, supra nível 360, perfil Dael. 360 na Dael, azul 1642, puxa acionando 1, no chão para início táxi. Autorizado, puxa acionamento para o táxi, 1642. 11 milhas, rumo sudoeste, cruzando 2000 pés para o nível 105, na área Charlie 208. Gente, 4069. Oi, bom dia, está cargo 9832, ponto de espera 10, pronto a decolagem. Absa 9832, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantém cabeceirão no zero. Absa cá. Alinhe e mantém 10, 9832. Hotel, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 186. Autorizado o acionamento, chama pro táxi, o Victor Thiago Hotel. Decolado aos 47, o controle 1208. O 3517208, bom dia. Controle Salvador, tá 3517, Arbor. 3517, contato radar, suba nível 360, perfil Arbor. 360, Arbor, 3517. Alfa Fox, pronto, cópia. Está autorizado Vitória, nível de voo 280, via Pezulu 44. Subida da El, Leda, Eudes. Curva direita após a decolagem. 5065 é o código, 1208 é o controle. Abson 9832, o vento 160 graus, 07 nós, autorizada a decolagem da pista 10. Decolagem autorizada 10, 9832. Também táxi decolagem com a torre 186, me confira apenas o Felbe. Blackline 980, bom dia. Via, via Bom Salário, desça 4000 feet, plan 81020, reduz segurança. PLB 1975 com 4 horas de autonomia, altero na Galeão. Táxi autorizado até através do portão 5. Chame lá para prosseguir o táxi, 1607. Chamará no através do portão 5, 1607. Absa 9832, decolada 50 e controle 1208. 208, graças. Absa 9832, decolou, cruza 2000, não se escuta. Nível 32, suba para o nível 370, perfil Puka. 370, Puka, 9832. Mais 3 minutos. Gente. Vou para o táxi, gol 9642. 1, 2, 6, 3 horas e 10, alternando Salvador. Táxi, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, gol 9642. Através do portão 5, 1607. 1607, prossiga táxi, pátio Índia Alfa, como número 2. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, número 286.